Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de junho, em primeira discussão, o projeto de lei 538 de 2011, que traz regra para a cobrança de taxa de visita técnica por prestadoras de serviço ou técnicos autônomos que atuem no Estado. Assinado pelo deputado Xandrinho, do PV, ele proíbe a cobrança caso o orçamento seja aprovado e o serviço contratado, só validando a cobrança pela visita caso o consumidor não queira o serviço. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem Ronaldo Ribeiro.